Eterno. Portala. Alfa Juliette, portão número 7. Portão 3206. Afirmo, Via Juliette, portão número 7. Juliette 7, obrigado. A gente mantém a posição. Voo 606. Voo 606, reparte campo à vista. Volta lá. Sente livre pouso mal no zero, ventou no 50 graus com 7 nós. Altímetro no zero, no 5. Livre pouso, sente no zero, bom, 606. Tá 3891, tá acertando a curva um pouquinho antes aqui de Duna, pra gente dar uma formaçãozinha aqui, pode ser? Já tá reduzindo. Negativo, tô autorizado, 3891. Obrigado. Papapá, livre decolar da 17, atento ao exterior de turbulência, vento no 60 graus com 8 nós. Solo 53, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre à direita, via Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 606. Papapá, decolando 53, chame controle 1-9-8, bom voo. Controle 198, boa noite, bom voo, obrigado, senhor. Controle, boa noite. Papapapá, Mike, papapapá, no perfil da Adael. Boa noite, papapapá, Mike, papapapá, contato radar, sub, mantém, a nível de voo 430, saída da Adael. 430, saída da Adael, Mike, papapapá. Passando externo baixado, checado, tá 3891. Torre, eu não no 862, 3891. Eu também, obrigado. Tô Salvador, boa noite, o TAN 3891 passou externo, baixado, checado. Boa noite, 3891, no vento 1 no 5 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5, reparte Campo à Vista. Comentário Campo à Vista. Controle, o Mike Papapá precisa de curva esquerda para tirar a informação. Tá livre de desvios, Mike Papapá. Papá. Alistou 800 pesos, tá... 3891. Gente, livre pouso na 10, vento no 50 graus com 79. Livre pouso no 0. Táxi via Juliette, portão número 5. Juliette para 05, no 606. Bono solo 5, Juliette, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 8. Táxi via nessa frequência via Alfa Juliette pro 08-3891. LS 1714. 1714, está autorizado final LS, chame agora a torre, Salvador, frequência 18612, eu vou no 714. 26, boa noite. Boa noite. 1714, boa noite. 1714, vento no 50 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5, reparte Campo à Vista. Depois tá chovendo, a pista tá molhada. Negativo, tempo bom aqui, pista seca. Tá ok, obrigado. Estou a 1.100 pés, o 1.714. 1.714, livre pouso não no zero, vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no zero no 5. Livre pouso no 1.714. Copiou, livre pouso, vento no 60 graus com 7 nós. Afirmativo, livre pouso no 714. Salvador, boa noite, Web 5899. Objeto 5899, aciona identificação, desça via, chegada Mari para 2.000 pés, altímetro 10, 15, reporte no localizador estabilizado. Gente, desce via, ajuste 10, 15, pode voar na planta de Duna, o 5899? ITAP está autorizado. Ok, ITAP. Obrigado. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette nessa sequência, gol 714 na escuta? Na escuta, pra sim. Havia chuva na final? Não. Só no externo que tem uma formação, mas na... depois do tempo já tá bom. Grato. Charlie Juliette, voo na 714. Se vier Juliette, portão número 4. Juliette, portão 4, voo na 714. Controle Salvador, gol no 896. Gol no 896, bom dia, identifique, chegada Mari, dessa via para 3.000 pés, altímetro no 0 no 5, reporte localizador estabilizado, gol no 896. Excelente, chegada Mari, descendo via para 3.000, ajuste no 0 no 5. O gol no 896 está efetuando um pequeno desvio à direita da chegada. Ciente 896. Ciente, desvia pro Amari, gol no 896. À direita ou à esquerda? Estamos à direita. Desvia da direita após a pro Amari, pode vir. Está na proa 078. Ciente, após o desvio vai voar direto Itap, gol no 896. Ok, pode vir então, voa direto Itap, gol no 896. Salvador, boa noite, Gol 330. Boa noite, Gol 330, acione identificação dessa via, chegada Mari para 4.000 pés, ajuste de altímetro 10195, número 3 na aproximação, Gol 330. Ok, via até 4.000, está falando Itap, Gol 1896. Ciente, 96. Torre Salvador, é o 3553, irmãos. Sou eu, 3553-17, está com plano para Belém. Solicita, por gentileza, autorização do tráfego. Autorização com Torre 18, decimal 6. Obrigado, Torre 16. Torre Salvador, muito bom dia, 3553-17. Nós temos um plano para Belém, estamos cliente do Informação Bravo. Solicita autorização de tráfego. 5317, está autorizado em nível 360, via Pesulu 41, saída Momo, transição Trova. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5540, coteja. 3000 pés, ajuste no 095. Proa 050, descendo para 2000 pés, limite ao localizador, gol 1896. 4-0, transponder. 5317, correto, chame para pushback sumamento. Chama na pushamento, 5319. É confirmo, 050. Afirmo, desse mantém o nível 050 e efetuei a chegada a Mari. Ok, 050, chegada a Mari, só informa que está presente informações aproximadamente. Depois de 20 milhas? É, 10 milhas aqui, a gente consegue voar. Ok, sente. Após o desvio, foi ETAP, o azul 4062. Sente. 9,6, qual é a indicada? 2409. O gol no 330 reduz para 2409. São 2409, gol 330. Pro de Salvador, boa noite, da 3520, transfere informação Bravo, pro de Mari, restrito 60. Boa noite, na 3520, acione identificação. Desça e mantenha o nível 060 na pro de Mari. A mensagem foi para o TAN 3520, senhor? Estimativo, TAN 3520, desça e mantenha o nível 060, chegada a Mari, identifique, 3520. Identificou, desce para o 060, 3520. One TAP, azul, 4062. Ente, 4062, One TAP está presente então, descendo até o nível 050. 050, One TAP. O 1896 desça para 2000 pés e nesta proa intercepte o localizador. Descendo para 2000 pés, solicita a proa 040 para desinformações. Controle gol 1896. Afirmativo, então curvando à esquerda na proa 040, o 1896. Vai interceptar o localizador nesta proa? Afirmo. Gente. Utilizado Web 5899. 5899, complete final LS, chame a torre no 8612. 8612, obrigado. Salvador, boa noite, Web 5899. Boa noite, 5899, reparte externo. Sente, portaremos. Controle bom no 330. Após ITAP, pode manter a presente proa para interceptar o localizador? É, na proa de Duna tem uma formação. Afirmativo. Vai manter a proa então, pode interceptar o localizador no 330. Está autorizado. Desce para 3 mil pés, ajuste no 015. O tráfego que eu precede, o número 2, está sua posição 1 hora, 7 milhas à frente e passando 4 mil pés. 7 milhas, ok. Eu vou reduzir então para 229. Gente. Controle Salvador, boa noite, WebJet 5809. Jet 5809, acione identificação. Desça e mantenha o nível 070, chegada Mari. O objeto 5809. 070 na Mari, 5809. Pode voar na proa 085, senhor, por aproximadamente 20 milhas? 085 está autorizado, objeto 5809. Autorizado, 5809. Reduz para 259. 2509 para 062. Acione identificação, chegada à Mari, desça até o nível 080. Para 080, 80. Estabilizou no curso localizador? Estabilizou no localizador, no 896. A minha torre é no 862, no 896. 186, boa noite, 896. Boa noite. Gol no 330, desça para 2 mil pés, está autorizado o final LS, reporte localizador estabilizado. Reportarei, descendo para 2 mil. Gol no 896, reporte externo. Reportaremos externo 896. 0 no 5. 3 mil pés, 1500. Tá 3520, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4.015, está 3520. Objeto 5809 está autorizado até o nível 050. 050, 5809. E o gol no 805 está autorizado até o nível 060. 060, 860. Eita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, levando à direita o 599 da web. Eu vou no 714, informação Charlie. O 714, prossiga. Tivemos coordenação 230, Aracaju. Sente-se autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Pucca, transição Aracaju.